Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Os por fin traemos a agardada entrevista con B Faxada que realizamos o pasado mes de xuño no Porto. Comezamos. Pois sí, por fin, cunha pouca de demora, traemos a entrevista que fixemos a B Faxada depois do concerto o pasado mes de xuño no Porto, na sala Contaxiarte, concerto duplo con Noiserf, que tocou depois del, a quen entrevistamos, como xa saberedes, hai dúas emisións. Nesta entrevista temos ademais a colaboración, a axuda de Isaac, o director e presentador de Radio Oceánica, ese programa altamente recomendável da Radio Galega Música, no que de cando en vez imos colaborar, cando nos chaman, para falar destas músicas libres para compartir. O concerto de Porto comezou con esta fabulosa canción chamada Monogamía. Na hora de se apaixonar, a Maria escolhe bem, e como eu escolho assim também, resolvemos experimentar. Mas o teu gosto por mandar, ai o teu tom cruel, mãe, é bom para a cruz e para o desdém, é bom para o karma desbundar e só é mau para o nosso lar. E como eu já não tenho idade para os caprichos da Maria, vou deixar a monogamia e reivindicar-me a castidade. E como eu já não tenho idade para os caprichos da Maria, vou deixar a monogamia e dedicar-me à castidade. Enquanto um gajo tenta em vão não apanhar por coisas vãs, vais dando logo pelas manhãs miminhos teus do coração. Mas como o sol turva a visão, não vês as deusas que pagãs te dão quilo de maçãs para te lançar na perdição. Vem a discórdia vir só não. E como a minha pequena vontade cada vez mais se atrofia, quando um dia o que eu ouvi foi mais do que eu pude entender, não sobrou nada que fazer, a solução não estava ali. Arrumei-me e fugi, falta-te um castidade. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hoje estamos com o Befachada, no Porto. A primeira pergunta que quero fazer é que faz um ateu na Flor Caveira? Um ateu na Flor Caveira faz o mesmo que os cristãos, que é, faz canções. Os cristãos, é lá. Isto é um noisarvo. Os cristãos fazem canções e eu também faço. Cada um faz canções sobre as suas coisas e eles respeitam as minhas coisas e eu respeito as coisas deles e funciona sempre bem. Começaste há quanto tempo? Eu descobri na Masbau, que agora vai fechar. Sim, sim. Mágoa, não sei se dizem mágoa aqui em Porto. Sim, mas também respeito pelo trabalho do Tiago, porque ele quer dedicar-se à música, sim. E isso é positivo. E é uma coisa que se compreende e que até eu já estava à espera, e já estava toda a gente mais ou menos à espera, e portanto não houve problemas. Por isso foi que foste para a Flor Caveira? Não, pois não sei, na verdade eu fui para a Flor Caveira só por... porque há um paralelo, não é? Há um paralelo óbvio e o Tiago da Merzbau foi o primeiro a apoiar a minha ida para a Flor Caveira, portanto... correu tudo bem e por agora está tudo bem. O Noiser, que também fiz o concerto hoje, que eu não sabia até ontem, que também tocava. Não sei se vos conheciades. Sim, já nos conhecíamos da Merzbau e dos concertos. Dos concertos. Eu já ouvi em Lisboa umas quantas vezes e pronto, e é isso. Dois jeitos de fazer música muito distantes. Sim, sim. Cada um tem o seu caminho. Não sei como é que posso definir a diferença, mas é. Pronto, ele tem a cena dele e eu tenho a minha. E pronto, é isso. Descreves a tua música como folclore muito erudito, música folk urbana. Sim, tem a ver, eu separo a música em três. Há a música erudita, há a música tradicional e há a música pop. Eu faço pop. Mas conheço coisas da música tradicional e uso-as, principalmente o processo, mais que o repertório tradicional, gosto muito do processo, ter as canções decoradas, as canções variarem ao longo do tempo, essas coisas. E depois tenho uma formação erudita, estudei piano clássico muitos anos e, portanto, aproveito da música erudita alguns processos. Tiro-lhes a estética, uso os processos de uma maneira muito prática, muito pragmática e é quase um gozo, uma provocação e então vou buscar essas coisas para fazer pop, não é? com a música pop para depois resultar em pop. As letras, as palavras, têm muita ironia. O que nós na Galícia chamamos retranca. Estamos muito. Há na Galícia um músico, cantautor, que se chama Emilio José, que quando escutei a primeira vez, depois de escutar a tu, dizem, os dois juntos, o que poderiam fazer? Tenho que o conhecer, então. Bonita de manhã. Toda a gente respeitava por vezes a sua irmã. Ao pé dela corava. Não sabia que a Soraya à noite no hotel escondia debaixo da saia um trunfo vil e cruel. Os velhos bem babados que pagavam bom dinheiro pelos serviços prestados ofereciam ao mundo inteiro. Se depois de separados tratasse ela do canteiro, mas teriam que ser casados. Não quero, não vou de dia para mim. Minha irmã, à noite ser o que sou. Não quero, não vou, não quero, não vou. Não quero, não vou de dia para minha irmã. À noite ser o que sou. Não quero, não vou. Não quero, não vou. Não quero, não vou. Não quero, não vou. Alguma pergunta? Qual é o futuro das canções do Befaixão? O futuro das canções, pois estas canções que eu toco agora, o futuro é o esquecimento, não é? Vão ser esquecidas por mim e pelas pessoas. As outras que eu vou fazer vão seguindo, de cada vez vão seguir um passo diferente, ou seja, eu tenho os discos que vou fazer planeados mais ou menos mais 4 ou 5 e portanto sei que primeiro vou fazer um disco de inverno mais Pascal Comelado e depois vou fazer um disco de verão mais outra coisa e vou andar a saltar sempre de um sítio para o outro. Tenho uma confiança muito grande na minha identidade, então posso explorar os estilos todos que quiser e é isso. Este disco tem músicas de um período de tempo muito grande, mas agora os próximos já vão ser mais coesos, mais com canções feitas todas em bloco para o disco, né? Já vão ser de outro género. Vou ter a faltar uma canção no concerto, ao São Francisco, Amsterdam. Sim. Porque foi aqui que levei o programa. Essa música é difícil tocar só à guitarra, fica um pouco vazia. Normalmente toco ao piano, quando há piano. Mas o piano pesado para levar. Sim. Mas é engraçado, foi uma música feita em Granada. Uh-huh. Quando estava a viver em Granada, fiz essa música. Foi feita lá. Aliás, todo esse EP foi feito em Granada. Uhum. Começaste publicando na rede, baixo licenças Creative Commons, mas agora eu estou pela rede descobrindo que tiveste muito sucesso, já falam de ti nos jornais, revistas especializadas. O que é o fenómeno da fachada? pois, não sei. Não sei. Houve assim um impulso, um empurrão. Eu estava já a sentir um empurrão por parte do meio musical e depois quando mudei para a Flor Caveira estava também em grande ascensão e foi como se juntasse as duas coisas e eu consegui, aproveitando um bocado a boleia da Flor Caveira, consegui ficar uma espécie de um elemento neutro em Lisboa e frequento os dois lados da barreira, não é? O lado Batista e o lado Pagão. A editora obriga-me. Só não me obrigam a ir ao culto ao domingo, mas de resto obrigam-me a tudo. Vou trabalhar que nem um cão. Fazer cada canção. Por quê? Vou ser bastante puritano. Para quê? Vou fazer dois discos por ano. Por quê? A ver se me torno ver. O Frank Zappa português. Se me torno discretamente. Para quê? E ser um belo pai presente. Por quê? Ter pouca vida social. Para quê? E ser senhor de Portugal. Por quê? Vou candidatar-me à presidência. Eu vou fazer concertos de Natal. Eu vou insistir na persistência. Sim. Do que falaste no concerto. Sim. Com Tiago Pereira. Uhum. Onde se pode conseguir? Pois, o documentário ainda não está editado. Deve ser editado em breve, em edição de autor. Mas ainda não está. Ele de vez em quando passa. De vez em quando há sítios que passam o documentário. Mas não sei, ele ainda nem sequer está legendado, nem nada, portanto é difícil depois também... É preciso ser legendado? Não sei, talvez. eu falo muito durante o documentário. O documentário é uma mistura de eu a tocar e a falar em Trás-os-Montes com eu a tocar e a falar em Lisboa, sobre a música e sobre tocar. Claro que em Trás-os-Montes existe uma troca direta com as velhinhas, com a Adélia e com a Avelina, que eram duas velhinhas especiais. E em Lisboa há uma troca com o meio urbano, seja o que isso for, não sei, mas há uma espécie de uma troca com o meio urbano. Pronto, e não sei quando é que estará disponível, mas acho que até ao fim do ano há de estar, de certeza. Uma questãozinha à voz. Foi natural ou foi uma coisa muito buscada? O quê? A voz, a tua voz que pões nas canções? Sim. É uma coisa natural que saiu ou era um conceito que estava aí e procuraste até que saiu? Não sei. Eu trabalhei muito a voz quando estive em Granada. Toquei muito, cantei muito. Flamenco? Não. Flamenco só ouvi. Mas, e a minha voz mudou, do primeiro EP para o segundo e para o terceiro, a minha voz muda e foi de a trabalhar em Granada, mas também não sei muito bem se não foi uma coisa que eu procurei, foi só, toquei muito, cantei muito e portanto a voz foi evoluindo naturalmente, tal como a guitarra e as canções evoluem sempre mais ou menos naturalmente. Isso é a vantagem de fazer pop, é não ter que pensar demais nas coisas. As coisas evoluem naturalmente, como um artesão que vai aprendendo a trabalhar a madeira ou qualquer coisa assim. Eu tive muitas vezes na Galiza, eu costumava ir acampar no verão, fazer a costa toda. Ainda fui a Santiago para aí duas vezes e é muito lindo. A Galiza é muito linda, a Corunha é muito linda e a costa toda é muito linda. Tocaste lá? Não, nunca toquei, mas gostava de ir tocar. Há que arranjar isso, não? Há que arranjar, há que arranjar. Se passas por Santiago? Sim. Liga. Está bem, está bem. O e-mail. Está combinado. Pois, nada mais, muito obrigado. Ok, muito obrigado, eu. Thank you. Ben, até aquí foi a entrevista con B. Faxada, un tipo xeñal, ben disposto. Quisera aclarar unha cousa antes de rematar, que o último disco seu, igual que o anterior, Viola Braguesa, este último Un fin de semana no Pone Dourado, foron editados na Flor Caveira, unha editora portuguesa, Religión e Punk Rock, desde 1999. Non publican, en principio, baixo licencias Creative Commons, o disco podese mercar, mas non descargar. Decidimos empregar as cancións do disco porque Bernardo, B. Faxada, propiamente ali no Porto, dixo que non había problema en copialo e falar del, que o importante é distribuir a música. Cada 15 días tienes una cita con la música libre en doramas.net. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Acabades de escoitar unha promo do podcast Doramas, que tamén fala de músicas libres como nós, que realiza desde as Canarias Miguel Acín, que lle volvemos o detalle de roubarnos un anaco de Commons Baby para promocionarnos. Un abrazo grande para Miguel desde Commons Baby. Parabéns por levar máis de 50 emisións xa do seu podcast Doramas. E nada máis, despedimos Commons Baby ata a vindeira emisión coa canción Z, que abre o disco último do B. Faxada, Un fin de semana no Pony Dourado. Commons, bye bye. Quando eu cheguei não tinha nada, só uma à frente e outra atrás, e a minha ambição trouxe-me até onde eu estou agora. Na altura toda a gente me dizia: não queiras mais que o que tens, mas eu acho que a raiazinha mais miúda também merece um colar de perlas. E trabalhei que me fartei, desde que acordei até que me deitei, para ter um Cadillac e com ele esta vida de rei. Chamo-me, vim para aqui a pé, e agora tenho um Cadillac. Chamo-me, vim para aqui a pé, e agora tenho um Cadillac. Andava eu na autovia, já nem me lembro bem aonde, com uma bela matelona de quem por acaso até gostava. Quando ela assim, sem mais nem menos, teve uma crise de ciumeira, eu parei, abri a porta e disse: filha, vai lá a tua vida. E eu só sei que não me importei, desde que a deixei assim fiquei, pois eu tenho o Cadillac e com ele esta vida de rei. Chamo-me, vim para aqui a pé, e agora tenho um Cadillac. Chamo-me, vim para aqui a pé, e agora tenho um Cadillac. Já tinha o carro e o respeito, só me faltava o motorista. Fiz-me um lugar no município e ganhei sem dificuldades. E agora gosto de passear pelo meio do povo e acenar às multidões. Quando eu cheguei não tinha nada e agora sou dono de mim. E faço lei e faço-a bem, não é ninguém que eu critiquei, pois eu tenho o Cadillac e com esta vida de rei. Chamo-me Zé, vim para aqui a pé, e agora tenho um Cadillac. Chamo-me Zé, vim para aqui a pé, e agora tenho um Cadillac. Chamo-me Zé, vim para aqui a pé, e agora tenho um Cadillac. Chamo-me Zé, vim para aqui a pé, e agora tenho um Cadillac. Mais. Bora. Ficou bem a voz? Então. Então. O quê, o quê? Ramones, baby. Ego 99.